abandonou diminuindo no jardim uma linda flor. E ela me abandonou diminuindo no jardim uma linda flor. Ela que para mim era um anjo de bondade partiu me deixando saudade. Eu que era feliz tornei-me um sofredor porque perdi meu grande amor. Ai, ai, ai. Para mim era um anjo de bondade, partiu me deixando saudade. Eu que era feliz, tornei-me um sofredor, porque perdi meu grande amor. Ai, ai, ai, chorar como eu chorei, ninguém deve chorar. Amar como eu amei, ninguém amar. Chorava que dava pena por amor a Madalena. E ela me abandonou diminuindo no jardim uma linda flor. E ela me abandonou diminuindo no jardim uma linda flor.